rap com a força de um trem. Lá do trilho, a revolta voltou, quer de volta seu espaço. A revolta voltou, quer de volta seu espaço. Aqui o ataque é terrorista e com a rima vão atacar. A bomba é o microfone, tá prestes a detonar. Locomotiva passou, deixando vários estragos. A revolta voltou, quer de volta seu espaço. Aqui o ataque é terrorista e com a rima vão atacar. A bomba é o microfone, tá prestes a detonar. Locomotiva passou, deixando vários estragos. A revolta voltou, quer de volta seu espaço. A bomba é o microfone, vai explodir na minha mão. Mas como eu sou sujeito homem, eu seguro o rojão. Firmão, deixa pra nós o que tiver que ser. Resistência até o fim. Vim pra matar ou pra morrer. Eu não nasci pra ser soldado de brinquedo do governo. Minha luta é contra o mesmo que não cobre meu sustento. Eu visto a camisa do rap, essa ideia que eu defendo. E aonde eu for, tô sempre pronto pro arrebento. Então cuidado com este laço, que ele pode ser fatal. A rima aqui já foi lançada com efeito mais do que moral. Com a mira nos pregos, dedo duro atrasalado. Se rima fosse arma, eu estaria bem armado. Unido de versos e atirando na sua mente. Treinado nas quebradas, a tática é bem mais quente. Debaixo da minha blusa eu não preciso clic-clac. Invado o seu recinto mesmo através do rap. Aí cê nem percebe, é o efeito dominando. Prestou atenção no som e a cabeça balançando. Feito missão cumprida, agora eu volto pra minha casa. Amanhã é outro dia, eu sei que a guerra não acaba. Aqui o ataque é terrorista e com a rima vão atacar. A bomba é o microfone, tá prestes a detonar. Locomotiva passou, deixando vários estragos. A revolta voltou, quer de volta seu espaço. Aqui o ataque é terrorista e com a rima vão atacar. A bomba é o microfone, tá prestes a detonar. Locomotiva passou, deixando vários estragos. A revolta voltou, quer de volta seu espaço. Contagem regressiva enquanto o pavio vai queimando. Você não acredita, mas o mundo tá mudando. E a luta é do ser humano que é passado pra trás. Onde o ataque gera guerra e a guerra é pela paz. Muito mais acontece, o caos vai se espalhar. Se você nunca rezou, então comece a rezar. Só não vá acreditar nas mentiras que vão dizer. Só vá acreditar naquilo que você crê. Que fé tem que ter, irmão, pra escalar montanha. Pra chegar no topo e gravar bandeira branca. Então se manca, porque sozinho é impossível. Se a maioria pensa o mesmo, se torna possível. Chegar em outro nível, atropelar o preconceito. A batalha tá na rua e a rua exige respeito. Defendendo a cultura, defendendo os elementos. Faça chuva, faça sol, caia pedra ou faça vento. Sempre atento, com quem desmerece. Sempre na humilde, fazendo o trampo do rap. Deixei de ser moleque, mantenho meu pulso firme. Vou lutar sem me render a essa merda de regime. Que desde sempre oprime, nos deixa sem condição. Sem transporte, sem saúde, sem salário, educação. Aqui o ataque é terrorista e com a rima vão atacar. A bomba é o microfone, tá prestes a detonar. Locomotiva passou, deixando vários estragos. A revolta voltou, quer de volta seu espaço. Aqui o ataque é terrorista e com a rima vão atacar. A bomba é o microfone, tá prestes a detonar. Locomotiva passou, deixando vários estragos. A revolta voltou, quer de volta seu espaço.